Avião 01, livrou eixo da 10. Avião 01, pouso autorizado, parte do Oeste, chama o solo controlado, 110.12. Chamando solo controlado, avião 01. Confirmando, Zulu 10 ou 16, senhor? Tem aqui da El Leda Bridge e voa Pesulu no zero. É, confirmando é a Pesulu no meia mesmo, porque é o Pesulu no zero por canto de bridge. Mas é isso aí, é da El Leda Bridge e é o Pesulu no meia. No meia, obrigado. Nada. Tchau, teu papai. Tchau, teu papai, pro giro. Agora, passando pra ela, não aconselha devido a obra ao nosso T2 aqui, nós solicitamos no táxi até o pátio de Pesulu, da Terra. Ok, já até o papai autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Já até o papai. Pátio principal Lima Mike, você vai em Quebec para o cruzamento, já até o papai. Papai Romeu Bravo, Bravo Tango na escuta da torre. Papa Romeu Mike, já vou decolado aos 20, controle 120, décima 8, bagagem. 208, grato. Então, papai, observar o pushback do Felipe, vai ser cuidado, funciona. Isso assim que estiver liberado por parte dele, se tiver condição de prosseguir, pode prosseguir atento, que é táxi com cautela. Ah, então não tem sequência, ele posicionado para trás, esquerda do meio, que é o seu papai. Se você quiser também taxiar via taxiway Kilo Alpha e depois em pelo Gillette, pode prosseguir. Beleza, obrigado. Kilo Alpha, então pode prosseguir. Tá melhor, grato. Afirmo. Bravo, Bravo Tango. Mike Serra Gol, você efetuou uma ponte com Bravo, Bravo Tango? Gente, Bravo, Bravo Tango, tá na escuta do Papai Romeu, Mike Serra Gol. Vou tentar aqui na livre também com ele aqui. Gente, mas Serra Golf, vou e Arbor, da presente. Arbor restrito da 3000, CB980? Inicialmente suba para 3000 na Pro de Arbor. 3000 na Pro de Arbor, vai tentar aqui contato com o colega. Motor de Salvador, rumo do 718 LS. Torre, 118.95. 118.95, chamando a torre. Salvador José, 1302, Milano Amigo, 130. Prossiga, 01. Ele passou o farol de Salvador da Barra. Sim, tá cruzando ali a entrada da Baía Todos Santos, sentido Itaparica. E tá agora, acionou, conhece o 5600 com fase de comunicação. À direita via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1985, observando dando passagem à aeronave Bandeirante que irá ingressar via Juliette. Ok, então aprovado via parte principal Índia, ponto de espera Torre 11895, dará passagem ao Bandeirante da Chess 5490. Passa. Voz 1-4-0-6-5, prossiga. Saída prevista da El Leda Bridge. É isso aí. Oceaner 6142, autorizado Recife, nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, Caju, 358, frequência do controle 120.8, código transponder 5531. Autorizado Recife, nível de voo 390, Pernambuco, Aracaju, próximo 208-531-8-6142. Aqui confirmando o nível autorizado, é o nível 350, que é 350 neste aproximamento táxi. 350, você chamaria no seu ponto, obrigado. São Salvador, boa tarde, 35490, ponto de espera da 90, pronto. Se mantém a presente posição, 35490, observará um pouso Embraer 110 da Força Aérea Brasileira, após lá e manter. Ok, observando o pouso do Baderco da Gloriosa na 90, após o mesmo alinho até. Confirmar para o ideal para o destino. Da presente, é para o trajeto. Da presente, direto do destino, Mike Serra Golf. Restrito, autorizado 80. Na proa 300, está livre a seção 80. 380. Quando possível, estimado de pouso. 1725. Copiado. Web 5857, descend 2000 feet, connect 1012, clear final, report established on localizer. 1012, report established on localizer, runway 105857. Ok, tô ciente, confirmando pelo B02, confirma. No solo 27, esquerda via hotel, táxi autorizado até o pátio militar, fica atento à movimentação, temos Tucano da Academia Força Aérea, procedimento de acionamento. Hotel Papa autorizado, cruzamento no 735. No 38, corrigindo, o Força Aérea Brasil no 389, autorizado táxi, fique atento ao parqueamento do bandeirante ingressando aí no pátio militar, prossiga seu táxi, reporte para o cruzamento da pista. Ok, ciente, então, prossegue, táxi, trocando agora para a frequência da Torre 1 no 8.95 para decolagem a partir da interseção hotel. Declarado os 28, controle 208, lugar. Controle 208, grato, bom dia. Yeah. 4 horas, 153, copiado. Autorizado táxi, pátio principal, Índia Alta, quando espera torre, 1 no 8.95. Índia Alta, 285, torre, grato, até a próxima. Até mais. Deixa eu anunciar, está liberado a recepção do CF10? Drift 5490, contato radar 180, da presente voa Momo, subindo para o 180. Ok, entendido. Proa de Momo, então está liberada a restrição. Ascensão para o 180, muito grato. Website 857, establish localized runway 10. Control, web 5857, establish localized runway 10. Complete final, call tower 118.95. 118.95, what's that? Do tower, good afternoon, what is your 5857, established runway 10. Webjet 5857, good afternoon, continue approach for chart final, wind 100, revision 6-9, tower team 0-1-0-1-2. 1-0-1-2, 5857. No 389, mantenha o ponto de espera na Taxway Hotel, aguardando para ingresso na pista. Webjet 5857. Clear to land runway 10, in the 100 revision 6-9. Clear to land runway 10, 5857. Terminado. Mantenha o nível no 30 e chame controle Aracaju 1-2-0-3. Aracaju 302, mantenha o nível 1-3-0, já no controle Aracaju 1-2-0-3. Solo é o 6142, posicionamento botão. Reporte pro táxi, 6142. Reporte lá pro solo pro táxi. Confirma a nave, chamou o controle. Na 3192, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Gol no 648, até 2000 pés, o ajuste no 012, está livre ali, LS, a porta é estabilizada. Autorizado LS X-Ray, 2000 pés, estabilizado no 648. Pegue do tráfego ali, mantém o no 0. Ali mantém a 10 após o tráfego. do Salvador, qual é o local do sobrevoo? New 20 small 9, né? 29, perfeito. Chinelo 6315. Estaria autorizada a decolagem, vento 1, centena do 62 é nosso. Deu decolagem, 6315. Sente, 5 ou 10 milhas, decola a pista, quais são? A partir do pátio, na vertical, com o proa do farol de Itapuã, ingresso litoral 510, afasta 5 ou 10 milhas. Controle 1208-286, acione o último transponder, foi pago no último voo. Mativo 0131, voo local, decolando presente com proa do farol de Itapuã, proa sul, para interceptar litoral 510. O controle em 1-20-8, a torre 1895. O Whisky Delta Mike. O nível 080 até o destino? Afirma, quanto mais pra frente, cancela instrumento e prossegue visual pro 085. Salvador, bom dia, Chanel 6315, cruzando 1000 da El. Chanel 6315, contato radar, 360, saída da El. 360. 5857, escuta. Azul, 360 Campinas, formação será papá em alguns instantes, altímetro no 012, aguarde copa, azul. Azul, papá, 5857, pousou, livrou. À esquerda, autorizado ingresso, portão 5. Portão 5, obrigado. 57. Fala, táxi, sou 6142, 136 bota, com 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Natal. 136, 330, Natal, táxi direita, Índia e Alfa, ponto espera no 0, torre 1895, altímetro no 012, Los Angeles, 1142. 18, obrigado, uma boa semana. 4065, pronto para cópia, Campinas 36. Azul 4065, aprovado Campinas. Nível de voo 360, via posição bridge, upper, Zulu 16, e o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 120.8.18.95.5562 a código. Boa, gol no 6142, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Vamos até o Oxirá. Ok, chame pronto para o inspecionamento. Portão 3. Ah, pronto, vamos lá. Fica a chegada Mari, desça até o 0620. Gente, bom Mari, 6061. O sério no 389, autorizado pelo Centro Recife, dá presente direto a Aracaju. Autorizado, Força Aérea no 389. Autorizada, vira para Cachorro, Força Aérea 1389. Romeu Mike Serra Golf, controle. Controle, igual 648. Qual é o frequente da torre, por gentileza? 118, decimal 95. 1895, obrigado. Mike Serra Golf, controle. Escuta. Mantenha o nível 080 e chame Recife 288-133.3. Atua, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1, a centena no 629, ajuste no 02. Ok, está autorizado o pouso na 10, com 648. Afio. Ok, decolagem autorizada da presente, sem interferir com o eixo de aproximação do 1-0, vento 1 centena no 629, ajuste no 02. Whisky Delta Mike. TAM 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está livre LS, reporte estabilizado. Chané 6320, desça até o 050. 050, 6320. Chané 6315, Recife 251-13325. 251-3325, confirma? Confirmo. Grata. IP 5490, Recife, 2545, alternado no 2685. 2545, 12685, é 35410. Estou alojado farol do Itapuã, onde está mais? Aqui, gente, considerado fora do solo há uns 4 anos, chama agora o controle no 20.8. Já está mais, 208. Seria o controle do farol do Itapuã. Confio a aeronave? Oi, já está mais. Já. Confio a aeronave, chamando a decolagem? Oi, já está mais, fora do solo, do farol do Itapuã, transferiu. Só entendi o Mike. Sim, senhor. O controle só conseguiu copiar o Mike do indicativo da aeronave. Então é o Whisky Delta Mike, copiou agora? Gente, Whisky Delta Mike, meu pé de corredor axé, reporta fora da barra. Delta Mike, obrigado. Solo, vamos aí para dois, tudo pronto. Golo 648, boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliet, FAT1, portão 02. Alfa Juliet, FAT1, 402, Golo 642. Autorizado a decolagem, pista 0, 090 graus, no 612 a março. Eu decolei, meu amor. Nova para o Whisky Delta Mike. Delta Mike é escuro, senhora. Prossegue para Vera Cruz? Negativo, mais duas milhas à frente e retorno ao aeroporto, ok? Gente, é. Whisky Delta Mike. 8, por favor. 208, obrigado, boa. Xané 6320, desça para 3 mil pés, o ajuste chama 012. 3.1012, 6320. 1012. 1012. Controle Xané 62, 6142, passando agora 1500 pés, boa. Xané 6142, contato radar, suba na saída PUCA. Na PUCA. O Xané 6142, acione código 5531. Tá pro baixo, 531. Torre, 118.95, bom pouso. 2.95, obrigado, até já. Xané 6320, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, está livre ali. 2012, livre ali. Salvador, uma boa tarde, está 3192, está estabilizado no X-ray, passando por cima, tem checado, campo à vista. Boa tarde, então 3192, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1, centena no 629, ajuste no 0 no 2. Ciente, livre pouso, está... 3192. Janeiro 12, desça para 050.